Então decola da 10, mantém a curva à direita, subida da El, Leda e Ilhéus. Chame para o acionamento, Bravo, Mike Golf. Já está pronto para o acionamento, chamar para o táxi. Autorizado o acionamento, chame táxi. Deck autorizado, ingresso, alinhagem decolar, vento 100 graus, 15 nós, variando até 20. O Bravo Mike Golf, alívio táxi pelo pátio 3. É, só confirmando, o senhor vai decolar aqui da cabeceira 10 mesmo ou pretende prosseguir para alguma interseção? É, o senhor pretende prosseguir aqui até a cabeceira 10 ou o senhor quer decolar a partir da interseção Delta aqui, na frente do pátio 3? Ah, interseção mesmo, então, 3, 4, 3, 5, 7. Ok, então cruze a taxiway Alpha via Kilo e na Delta chame a torre 1895 para decolagem. Chame em 19-8. Salvador, bom dia, Gol no 328, baixada e travada. 328, ciente, livre pouso, pista 10, vento 100 graus, vento variando de 15 até 25 nós. Livre pouso, 1228, com 328. Mantém a posição. Torre Salvador, está 3283, passando Simbra, visual com 10, está embaixo. Ciência, aguarde autorização de pouso. Poderia confirmar o vento, senhor? O vento de 100 graus, com variação de 15 até 25 nós. Sete. 328, solo 09, direita, 129, show. 2199, direita, 328. Colono 328, tô livrão com Cisco. Colono 328, Sente. Livro táxi Alfa e Juliette, o gate é o 04. Alfa e Juliette, tá 04, 328. Rafa, Mike Golf, autorizado a linha, mantendo a interseção. Se o seu solo foi o Zuno 3, chama o 219 solo. 219, grau. Mike Wolf, livre decolagem, vento 1900 graus, variando de 1.5 até 20 nós. Via Alfa e Juliette, gate é o 03. Alfa e Juliette, 03. Salvador, boa tarde, Sete 3193, portão número 1 do próximo recorde. Sete está autorizado Galeão, nível 380, via Pesolu no 0 até SMAP e após conforme o plano, a decolagem é da 1 no 0. Primeira curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda direto bridge. Controle, 1-9, decimal 8, e o transponder é o 5-1-5-6. Estou autorizado o 3, destinando pela Aperitura do Reais, o MAC, e depois segue o plano. Decola da 10, curva direita, da El, Leda e direto a Brito. Aperitura 9-8, e transponder 5-1-5-6, 3-1-9-0. Correto, chame quando pronto, no portão 1. Entendi. 3P5447. Está autorizado barreiras, o nível 200. Prossegue a decolagem da 10 com curva à esquerda, subida Momo, após Momo Coquibo, e após Coquibo direto Lapa, e após Lapa conforme o plano. O controle 119 decimal 8 transponder, o 5165. Só confirmando após Momo, a posição Cogibo, a posição após Momo na carta, ok? Após Cogibo, direto Lapa. Correto, chame pronto. No pátio. Tá no pátio 3 o tape? Cliente. Zona 93, portão 1, pode ver que está na faltou só? Foi 3, zona 93, no portão 1, no bush, tá? Autorizado, tá 3193, chame táxi. Boa tarde, bom, 754. 754, cheque trem autorizado, pulo, pista 10. Vento 100 graus, variando de 15 até 20 nós. Autorizado, pouso, pista 10, bom, 754. O gol no 924. Valeu. Gol no 806, boa. Gol no 806, tá pronto pra cópia, Aracaju? Confere. Ok, tá autorizado, Aracaju, nível 230. Decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puca, após Puca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. O controle 119, decimal 8. Acione 5172, o gol no 806. 230 Aracaju, Puca Jamo, direto Aracaju, 198, 5172, transponda. Correto, chame no gate 6, o gol no 806. Chama na 6. Alô, Salvador, boa tarde, parceiro 2262. Boa tarde, o passageiro 2262, pronto para cópia? Pronto, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, O nível é 180. A decolagem da pista 1-0. Primeira curva à direita, a subida é Arbor. Após Arbor, DCT Elefa. E após, prossegue conforme o plano. O controle 119.8. E o transponder é o 5171. Autorizado 180 para conquista, decola da 1-0, primeira curva à direita, no perfil da Arbor, DCT Elefa, após conforme o plano. 198-5171-2262. Correto, chame pronto no pátio 3 o passarelo 2262. Camarada 2262. Voo no 924, pronto, cópia. Pronto, voo 924. Voo no 924, autorizado Maceió, o nível 350. Via Upper Whisky 58. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida pouca, transição Caju, o controle 119.8, o transponder é o 5177. Autorizado 350 para Maceió, como foi apresentado, é a Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, pouca Caju, 198.5177, gol 1924. Tá correto, e chame quando pronto, no portão 1-0, o gol 1924. Chamada pronto, gol 1924. Autorizado, trip 5447, chame para o táxi. Fala, gol 754, gol 754, livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. E Alfa, antes da Juliette, chamada gol 754. Repouso, menor só o POV? 1906. Copiado, TAN 3193, livro táxi à direita, no ponto espera da 1-0, 1895, a torre, boa viagem. Ponto espera da 1-0, 1895, bom trabalho. O gol no 754, ingresse na Juliette, o gate é o 08. Juliette, gate 08, gol no 754. Boa tarde, o TAM 3216, Fortaleza com nível de 370. Boa tarde, TAM 3216, está autorizado, Fortaleza, 370 é o nível. Prossegue na Alpes Zulu 19, decolagem da 10, curva à esquerda, subida Momo, a transição é Froti. Controle 119.8, o transponder é o 5170. TAM 3216, com a pista 1-0 com curva esquerda no perfil da Momo, transição forte. 370, autorizado para Fortaleza pela Alfa Zulu 19, Opava, DCT, Abucu, DCT, Fortaleza. 398 é o controle, 5170, transporte para o TAM 3216. Ok, TAM 3216 está correto, chame pronto no portão 2. Chamar para pushback acionado, TAM 3216. Canal 7 na escuta do sol. 697 chegou 21 lá no solo, que seu solo foi aos 25. 219. Over the tower, 7-1-9-3, only part 1-8-1-0, ready for the bus. Roger, maintain position. 3144 livre pouso, 1100 graus, confirmo, variando de 15 a 20 nós. Registro 3144. O portão 5. Direto 5, melhor. Quilo Quebec Serra, tá autorizado, Lar Grande, Siri, é, mil pés, via corredor Axé, decola da 1 no 7, o, a primeira curva é a direita, o controle, 119, decimal 8, torre 1895, o transponder 0123, quilo Quebec Serra. Chama a torre para acionar, bom voo. Paulo, 3547, está pronto para o táxi. 5 horas de autonomia, treinando Palmas, PL261. O alternado é Palmas, é? Afirmo. Ciente, prossiga o táxi pelo faixa 3 e reporte para ingressar no principal. Pelo 3, importará para ingressar no principal, está pronto. Quebec Serra, autorizado acionamento, chame para o táxi. Três um quatro quatro, solo os 27, direito, 219, solo. 319, 3540, livre pouso, vento 100 graus, variando de 15 até 25 nós. Livre pouso, 37 do vento. O trip 5447, ingresse no pátio principal e após táxi Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, boa viagem. Gato, ingressando no principal, táxi Índia, ponto de espera, 1895, chamada torre. Ingresse na Juliette, portão 01, autorizado o táxi, fique atento ao ATR da Trip. Sente visual com o Trip para o portão 01, está 3144. Salvador, Oceané 6141, está estabilizada no ILS, pista 10 embaixo, travado. Ciente, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, Oceané 6141.